Licença pra chegar, de novo preto do parque. Sempre na humildade, na mó simplicidade. Olha essa mina linda, pra ela manda um beijo. Pra quem quer atrasar, tiro da cinta e rasga o dedo. Não, não, não, não julgue se não sabe o fundamento. Cê não me ajudou quando eu tava no sofrimento. Pagando veneno no raio com cinco bandi. Até tirando um valete com o Klebe que era da gangue. Mas hoje é só nos trajes lindos, pano de grife. Pra quem se identifica, chega com os mano no pique. Pra nós pagar de pá, de Jack Daniels Rony. Prefiro gelo de coque no copo, não quero doce. Se a vida é louca, louco, nós vive a todo momento. De bebedor de bala, talvez de arrependimento. Viva cada momento, como se fosse único. Amanhã a Deus pertence, quem sabe nem tamo junto. Bola pra frente, só bolando um plano. Só desenrolando com os mano que é miliano. Se ela sorri pra mim, é claro, não marco toca. Vou virar traficante pra ser dono da sua boca. Nessa vida louca, aprendi que é assim. Que o mais forte sobrevive se o adversário cair. Tamo na luta diária, em busca do faz-me rir. Se piscar na nossa frente, lamentável fim. Família em primeiro, aliado e dinheiro. O resto deixa pra lá e o respeito é daquele jeito. Desenrolando os versos, minha lírica é Bagdá. Se antes era nós que tava, ainda é nós que tá. Jogue o jogo, bola pra frente. Muito sucesso.